Eu acho que muitos cristãos pensam que Jesus morreu para que eles fossem para o céu. Esse é o seu alvo principal, salvar-nos de nossos pecados, para que estejamos toda a eternidade com Ele, mas Ele quer de verdade que você aproveite a viagem, aproveite a jornada. Ele quer que sejamos completos, não cheios de buracos, mas completos. Isaías 61, de 1 a 3 diz: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Pois o Senhor Deus ungiu-me e qualificou-me para pregar o Evangelho das Boas Novas. Você não está feliz hoje por ter esta unção que qualifica você para a obra do Senhor? Jesus disse que Ele nos chamou a pregar aos mansos, aos pobres e ao aflito. Em outras palavras, Jesus veio para as pessoas problemáticas. Quantos se habilitam? Ok. Ele me enviou para curar e restaurar os quebrantados de coração. Daqui a pouco falarei do que eu acho que seja uma pessoa quebrantada de coração. Para proclamar liberdade e a abertura de prisão e dos olhos daqueles que estão presos. Para proclamar o ano aceitável do Senhor, o ano do seu favor e o dia da vingança do nosso Deus e confortar todos aqueles que choram. Ele me enviou para consolar e alegrar aqueles que choram em Sião. Esse lhes deu ornamento por cinzas, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito pesado, sobrecarregado e angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, fortes, consistentes, magnificentes, distinguidos por retidão, justiça e postura correta com Deus. Plantação do Senhor. Para que ele seja glorificado. Eu tinha muitas feridas, muitas dores, muitos machucados, espinhos e quebrantamento na minha vida. Eu fui abusada sexualmente pelo meu pai, abusada mentalmente e emocionalmente. Minha mãe não sabia o que fazer quanto a isso. E ela estava sendo ferida no processo, então ela não resolveu isso. Eu posso lhe garantir que você não lidar com as coisas, não as fazer ir embora. Eu pensava que quando eu saísse de casa aos 18 anos, o que era plano meu por muito tempo, uma vez que eu achava que ninguém ia me ajudar, eu decidi que eu iria sobreviver. Me tornei uma sobrevivente. Mas posso te falar que Deus quer que você seja mais do que um sobrevivente. Amém? Ele quer que você seja mais que vencedor. Ele quer que a sua dor se torne ganho para alguém. Ele quer que a sua bagunça se torne a sua mensagem. Que a sua bagunça se torne o seu ministério. Eu amo quando Jesus disse, depois de ter alimentado a multidão, ele disse: Ajuntai as sobras. Não desperdicem nada. Então, mesmo que você esteja aqui ou assistindo pela TV e você sente que a sua vida não passa de uma bagunça de sobras, Jesus diria a você: Ajuntai as sobras e trazei-as a mim. E eu farei algo com elas. Ele faz mais do nada do que faz com alguma coisa. Então, mesmo que você se sinta como zero à esquerda, aprenda a dar a Deus não somente o que você é, mas especialmente dar o que você não é. Estamos sempre tentando dar a Deus algo. Eis aqui o meu dom, eis aqui o meu talento, eu sou forte nisso, eu sou bom naquilo. Dê a Ele tudo aquilo que não é bom em você. Dê tudo de você do jeito que você é. Você não é nenhuma surpresa para Deus, Ele sabia o que estava pegando quando o chamou para um relacionamento com Ele. Deus não me chamou e então depois de algumas semanas Ele disse: Oh, gente, o que eu fiz agora? Ele tinha mais esperança em mim do que eu tinha, do que os meus amigos, do que eu mesma tinha esperança em mim. Mas nós não percebemos o quanto Jesus quer ajudar as pessoas machucadas, feridas. Se você está bagunçado, você é a pessoa por quem Jesus morreu. Amém? Se você é manso, pobre, aflito, machucado, sente-se perdido, bagunçou sua vida, você não precisa afundar-se em vergonha e medo. Você é a pessoa que Jesus veio resgatar. Eu fui machucada nos primeiros 23 anos da minha vida. Então eu gastei os próximos 10 ou 15 anos tentando me esconder disso, Fingindo que isso nunca existiu, eu pensei que se fugisse disso, eu não teria mais problema, mas o problema estava dentro de mim. Você tem que resolver essa coisa, eu vou falar e quero que você pegue isso. O que está enterrado vivo nunca morre. Você tem que lidar com isso. Não pode apenas colocá-lo de lado. Hoje, quando eu conversei com os pastores, eu disse, temos que certificarmos que não somos curadores feridos. Nos certificarmos de que ao ministrar para as outras pessoas, estejamos resolvendo nossas próprias coisas. Amém? Eu agradeço a Deus pelo movimento de fé e tudo que já foi alcançado pelo movimento de fé. Eu fui batizado no Espírito Santo em 1976. Eu aprendi sobre fé, aprendi sobre como receber de Deus pela fé e eu não quero que isso seja desencorajador, mas quase sempre as pessoas levam as coisas ao extremo. Uma das coisas que aconteceu com muitas pessoas de fé era que pensávamos que se fôssemos cheios de fé não teríamos problemas, que não devíamos nos machucar. Isso leva as pessoas a uma área onde elas não podem ser honestas umas com as outras e não serem honestas sobre o que estão passando, porque sentem que se tivessem fé o suficiente nem estariam passando por isso. Quando você sente que não pode falar sobre as coisas, que você sente que não pode revelar, sente que não pode ser honesto a respeito delas, tudo aquilo que nós escondemos tem poder sobre nós. Eu fiz duas afirmações importantes e eu quero que você as entenda. O que é enterrado vivo nunca morre. O que escondemos tem poder sobre nós. Há uma boa razão para a Bíblia dizer para confessarmos nossas faltas uns aos outros, para que sejamos curados e restaurados espiritualmente, na mente e no coração. Isso não quer dizer que você tem que mostrar suas falhas para todo mundo que encontra. Mas é tremendo o quanto você pode ajudar as pessoas algumas vezes apenas verbalizando algo. Eu não quero dizer falar sobre isso apenas por querer falar sobre isso o tempo todo, e não quero dizer falar sobre isso para reclamar o tempo inteiro, mas eu quis dizer, olha, eu estou tendo um problema com isso. E preciso de oração, eu preciso de ajuda, eu preciso desabafar sobre isso que está acontecendo comigo. Compartilhando com alguém e expondo isso para que o diabo não esteja trabalhando na minha cabeça o tempo todo. Eu tenho uma coisa que eu vou usar neste fim de semana e você se sentirá muito confortável com essa cadeira de pedra que eu trouxe comigo. E eu não estou com ela porque eu sou velha, eu não posso carregar, não é isso que eu quero dizer. Mas eu queria lhe mostrar que muitas pessoas vivem numa cadeira de pedra. E o que acontece quando você... Você está tão ocupado e colocando constante esforço, mas não vai a lugar nenhum. Amém? Deus me deu essa ideia de usar essa cadeira neste fim de semana. E nossa equipe de TV quis saber, você vai deixar essa cadeira aqui o fim de semana todo? Eu disse, se eles não se lembrarem de mais nada. Quando o fim de semana acabar, toda vez que você estiver gastando o seu tempo vivendo do passado, vagando com culpa, sentindo pena de si próprio, entenda isso. Com raiva, sendo amargo, sendo ressentido, quero que se lembre dessa mensagem e quero que o Espírito Santo fale com você. Sai fora dessa cadeira de pedra. Entenda isso e continue a vida. Como muitos de vocês, quantos aqui não tiveram um bom começo? Eu me senti mal por isso por um longo tempo. Eu apenas retive a minha raiva. A culpa, vergonha, amargura, ressentimento. Eu odiava as pessoas, todos me deviam. Eu tinha um chip no meu ombro, estava ocupada. Eu tenho ciúmes, estou com raiva. Eu me sinto mal. dia eu me levantei e pensei, sabe de uma coisa? Isso está acabando comigo? Eu não vou chegar a lugar nenhum assim? Então eu decidi que mesmo que eu não tenha tido um bom começo, eu tomei a decisão de que eu iria deixar as mentiras de Satanás para trás e eu teria um ótimo final. E eu quero que alguém aqui hoje que pegou o problema para vir aqui, fazer uma linha na área e dizer, chega, acabou. Não vou olhar para trás. Eu não vou sentar em algum lugar no meio do deserto, na minha cadeira de pedra, olhando a terra prometida. Eu vou me levantar e eu vou sair dessa bagunça. Eu não me importo com o que aconteceu, eu não me importo de quem foi a culpa, eu não me importo o quão injusto foi, eu não posso fazer nada quanto aquilo, mas posso fazer algo sobre isso. Eu não posso fazer nada quanto ao meu passado, mas posso fazer muito para cooperar com o meu futuro. Eu fui recriada em Cristo Jesus, nascida de novo, para que eu possa fazer as boas coisas que Ele conquistou para mim e viver a boa vida que Ele preparou e conquistou para mim. Recriada, um novo começo, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Paulo disse, uma coisa eu faço e esse é o meu desejo, esquecendo as coisas que para trás ficam, eu prossigo. Essa parte nós não gostamos. Vamos para a palavra continuar e voltamos para a cadeira de pedra. Você tem que lutar com a dor do passado. Você terá que aprender a fazer o que é certo, mesmo se sentindo errado. Você terá que aprender a fazer escolhas certas, mesmo que ainda esteja ferido. Você terá que aprender como fazer a coisa certa mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. E quando estiver cansado de fazer tudo isso e achar que não pode mais suportar isso, terá que fazer mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, porque é assim que você vence o diabo. Porque isso é o que significa permanecer. Quer dizer, pode jogar sujo o diabo, mas não vou desistir. Mesmo que não ficar até a chegada de Jesus, eu terei uma opinião e não desistirei. Amém? Muitas pessoas foram abusadas, feridas, machucadas, atormentadas e traídas. Existem vários tipos de abusos. E abuso verbal pode ser muito devastante para algumas pessoas. Pessoas falando para você, você não é bom, nunca conseguirá nada na vida. O que é com você? Não consegue fazer nada certo? Não fale isso com seus filhos. Me deixa só, sai daqui. Você é muito má, você é mau. Palavras de amor que não são ditas podem fazer muito mal também. Se ninguém te fala que você é aceito e amado, você pode pensar que você não é. Eu te imploro aqui hoje, pare de determinar o seu valor pela forma que as outras pessoas tratam a você. Não pense que em todo tempo que alguém te trata mal, você tem problema. Talvez eles tenham problemas. Amém? Nós temos uma epidemia na nossa sociedade de pessoas inseguras que não têm confiança. Quero dizer, literalmente, uma epidemia. É quase que impossível achar pessoas que não têm insegurança nenhuma. Temos que reconhecer que nós estamos em Cristo e parar de nos valorizarmos pelas pessoas que conhecemos ou que sabemos, nossa aparência, o que nós temos, que tipo de emprego nós temos, qual a etiqueta das nossas roupas, qual o nosso carro, qual o nosso grupo social. Você é precioso pelo fato de que Deus ama você tanto que enviou o seu único filho para morrer uma morte horrível no seu lugar, para que você fosse livre. E te convencer de que liberdade é a sua vida. Sabe de uma coisa? Eu decidi isso. Pode parecer meio louco, mas... não quero estar satisfeito em apenas ir para o céu quando morrer. Quero dizer, isso é ótimo. Se eu não pudesse ter mais nada, estaria feliz por ter isso? Mas Paulo disse isso. Em Filipenses, ele diz, eu estou determinado em conhecê-lo e alcançar o propósito pelo qual Jesus morreu por mim. Bem, Jesus não apenas morreu por mim para que eu pudesse me esforçar e quase não conseguir chegar ao céu. Jesus disse, eu vim para que você possa ter vida e a desfrutar e tê-la em abundância completa até que transborde. Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de bem para o seu bem-estar, para que você tenha um futuro. Não quer dizer que não temos problema, que nunca fazemos sacrifícios, mas quer dizer que nós fomos comprados com sangue, para que tenhamos uma vida restaurada, para não sangrarmos a vida inteira pelas feridas do nosso passado. E não nos prendermos em algum lugar no que alguém fez a nós no passado. Mas para vencermos o passado, não tendo uma boa vida só para nós, mas sermos uma bênção para as outras pessoas. Sermos úteis para Deus e maduros. Não apenas ir para o céu, mas levar alguém com você. Amém? Muitas pessoas têm o bastante de Jesus para mantê-las longe do inferno, mas não bastante para viver em vitória. Creio que uma pessoa de coração quebrado é alguém cuja personalidade está bagunçada. Não estou tentando ser doutrinária aqui, mas fazer algo prático. Quando você pensar no que é uma pessoa de coração quebrantado, eu acho que é alguém que não está funcionando direito. Sua personalidade está bagunçada. Não pensam direito. Não podem pensar de acordo com a palavra de Deus. Eles pensam de acordo com o que falaram com eles. Ou com o que o mundo tem a dizer. Ou com o que as pessoas disseram a eles. Querido, se você não pensar direito, você será enganado. E ser enganado quer dizer que cremos nas mentiras que Satanás fala para nós, acreditamos nelas. E ainda que elas não sejam verdade, se cremos, isso se torna verdade. Por quantos anos o diabo me falou que eu nunca superaria o que eu passei? Ou talvez teria que viver uma vida de segunda classe. E sabe de uma coisa? Enquanto eu crer nisso, vai ser exatamente o que eu vou ter. Mas quando eu começo a ler a Bíblia e começo a ver que eu posso superar isso totalmente, e não apenas superar isso, mas de alguma forma, de algum jeito, porque o nosso Deus é tremendo, Ele pode pegar essa coisa horrível que aconteceu comigo e Ele pode fazer isso cooperar para o meu bem. De alguma maneira eu posso ter uma vida melhor por causa do que aconteceu comigo que eu não poderia se não tivesse acontecido. Ninguém normal pode pensar dessa forma. Intriga-me quando alguém me fala que olham para mim como sua mãe espiritual. Eu queria ser mãe do mundo inteiro, as pessoas são órfãs e não deveriam ser órfãs. E Deus nos adota, Ele nos leva para uma comunhão com Ele mesmo. Temos que aprender que está tudo bem sentir-se bem consigo mesmo. Não vem de Deus odiarmos a nós mesmos. Você precisa gostar de si mesmo, precisa aceitar a si próprio, precisa abraçar-se a si mesmo. Com toda a sua diferença, você tem que se abraçar. Temos que parar de competir e de nos compararmos. Talvez alguém aqui esteja cansado de ser um camaleão, mudar e ser isso se é o que eles querem, e ser aquilo se é o que eles querem que você seja. Eu tentei tanto ser como a maioria das pessoas, um dia eu estava tão frustrado, eu disse, Deus, eu já nem sei o que eu tenho que ser mais. Eu tentei ser como o Dave, tentei ser como o meu vizinho, tentei ser como a esposa do meu pastor. Ela era muito doce, tinha um dom de misericórdia. Você já imaginou? Eu nem tive que falar, certo? Ela era tão pequena e doce, e eu era assim, bem, Deus te abençoe. Era senhora tinha o dom de misericórdia, as pessoas a procuravam para aconselhamento, ela dizia, oh, bem, fale-me mais. Eu pensava, ok, já ouvi demais. Eu já imaginei o seu problema 2 minutos depois que você entrou pela porta. Sabe de uma coisa? Uma das coisas que faz que as pessoas religiosas fiquem com raiva de mim, acima de tudo, é porque eu digo, eu gosto de mim mesma. Você tem que dizer isso sobre si mesmo. E você tem que se olhar no espelho e dizer, Deus me aprova. Eu não disse que ele aprova tudo que você faz, há uma diferença no seu quem e no seu faz. Mas Deus aprova você. Ele falou com Jeremias, em Jeremias 1:5, antes que você nascesse. Antes de te formar no ventre da sua mãe, eu te conheci e te aprovei como meu instrumento escolhido. E Jeremias tinha medos, ele tinha medo das pessoas. E Deus o corrigiu pelo seu medo, então ele sabia que Jeremias tinha falhas, sabia que ele não ia fazer tudo certo, e ainda Deus falou, eu te conheci, gente, o que é isso? Eu te conheci, eu sei tudo que você fará de errado, a coisa estúpida que você dirá, Joyce, e eu te aprovei como instrumento escolhido e chamei você como profeta para as nações, Deus quer usar você, sua força aperfeiçoa em nossa fraqueza. Aleluia! Aprenda a pensar certo de si mesmo. Não estou dizendo estar apaixonado consigo, mas você precisa amar a si mesmo de forma equilibrada. Há uma diferença. Não estamos falando de egoísmo, egocentrismo, é tudo sobre mim, eu sou maravilhosa. Não é disso que eu falo. Mas estou falando de poder dizer, eu tenho esse problema, esse. Eu amo a Deus, eu quero que Ele conserte cada um deles. Estou perante Deus o tempo todo, pedindo para que faça o que for preciso na minha vida. Eu estou a caminho, não acabei de chegar, mas eu vou desfrutar da minha jornada. E desfrutar a jornada é desfrutar de mim mesma. Vira para a pessoa do seu lado e olha bem nos olhos dela e diga, eu não tenho que ser igual a você para gostar de mim. Amém? Aleluia! Uma coisa muito triste me aconteceu no ano passado, foi durante as férias de Natal, eu estava fazendo compras. Comprei uma coisa numa loja e a moça me disse, eu te assisto na TV. Mas não sou cristã, eu era, mas agora sou da... Ela falou o nome de uma religião falsa que não adora ao Deus verdadeiro. E ela crê em Jesus, eu disse bem. Ela disse, eu gosto muito do seu programa, mas não sou cristã. E... Espero que você não esteja apenas confortável em me assistir. Ela parecia muito amigável e eu disse, o que você achou atrativo sobre isso? Para que você, bem sabe, desistisse do cristianismo? Sabe o que ela me disse? Ela disse, eu só senti que quando eu ia à igreja, eu era levada a me sentir mal. Por mim mesma e pelas coisas erradas que eu fazia. Particularmente, ela disse, essa religião que eu estou me ensina que eu sou boa, que eu tenho bondade em mim. Eu disse, mas se você ouvir o evangelho pregado da forma certa, os cristãos também dirão que você tem uma bondade, não uma bondade de você, mas uma bondade de Deus em você. E que a bondade vai fluir através de você. O humanismo diz, é minha, eu consegui, sou eu. Mas o cristianismo diz: é Cristo em mim. E somos novas criaturas em Cristo. E a nossa esperança está nele. Ela disse: você não pode me converter hoje, mas há esperança, eu continuo assistindo você. Mas isso não é triste? Isso não é triste? Há tantas pessoas tentando ter um relacionamento com Deus. E ninguém fala para eles o bastante para que eles tenham ao menos um relacionamento correto com Deus. As pessoas têm que serem confrontadas com a verdade de forma simples e direta, e não há jeito de fugir disso. Não há lugar para correr. Não temos que ser religiosos com as pessoas, nós precisamos ser simples e diretos com as pessoas. Amém? Deus te ama. Você não tem que sentir-se podre consigo, você precisa se arrepender dos seus pecados, mas quando você arrepende, Ele te perdoa. Você não tem que se desgastar pesando a sua vida, insistindo com a mesma coisa, mais e mais, e nunca chegando a lugar nenhum. Amém? Você pode deixar essas mentiras para trás, pode aprender a pensar certo, a não viver pelos seus sentimentos. Pessoas que estão quebrantadas, a vontade deles não funciona direito. Eles querem voltar ou deixar todo mundo pisar neles, pois estão com tanto medo da vida, ou eles querem controlar tudo. Tudo está sem equilíbrio para a pessoa que está com o coração quebrado. Precisamos ser equilibrados. A pessoa que está machucada normalmente não tem bons relacionamentos com ninguém, pois elas não sabem como ter ou manter bons relacionamentos. Amém? Jesus veio para curar o de coração quebrantado. Ele veio ligar as feridas e curar nossas dores. Nos dá beleza por cinza. Óleo de alegria em vez de choro, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Mas sabe, você tem que entregar suas cinzas para ter a beleza. Um dos grandes problemas que temos é que muitas pessoas querem estar com as suas cinzas. Elas até leem suas Bíblias, mas seguram suas cinzas. Elas até citam Isaías 61, de 1 a 13, e seguram as suas cinzas. Sim, Senhor. Eu fui maltratada quando eu era criança. E agora sou essa pessoa ferida que todos precisam gastar suas vidas tentando me ajudar. Na minha festa de autopiedade. Eu me sinto triste na segunda, na terça estou deprimida, na quarta estou com raiva. Estou ocupada. Algumas pessoas estão religiosamente ocupadas. Podemos até estar ocupados fazendo boas obras. O mundo está cheio de pessoas feridas usando máscaras. O que elas não sabem, o que deviam ser, ou se perderam há muito tempo atrás, ou pensam que sabem o que são e se envergonham do que são. Se sentem inaceitáveis. Então elas têm que fingir todo o tempo que tudo está bem quando não está. Davi admitiu quando estava ferido. Você não consegue ajuda até que admita que precisa. Pare de tentar impressionar todo mundo e a si mesmo com suas coisas. Acho que nosso motivo na vida se torna: olhe para mim, eu juntei tudo isso. Aquela irmã super cristã. Irmão santo. Queremos ser super ovelhas, e super e ovelha nem podem estar juntas. Jesus nos chamou de ovelha porque elas são burras. Elas não podem atravessar o jardim de ninguém. Elas comeriam coisas venenosas e tudo que achasse. Quando chegamos a um relacionamento com Deus, eu acho isso tremendo. Acontece uma mudança divina. E supostamente toma o lugar. Ele toma os nossos pecados e então nos dá sua justiça. Ele pega a nossa vergonha e nos dá a sua justiça. Ele toma a nossa culpa e nos dá a sua justiça. Quando me casei com o Dave, ele tinha um carro e eu não tinha. Assim que eu disse eu aceito, eu tinha um carro. Agora aquele carro não se tornou meu enquanto estávamos noivos. Eu não ganhei o seu nome quando estávamos noivos. Alguém imaginou isso, gente? Alguns estão apenas namorando Jesus. Você ainda não disse eu aceito. Sabe, quando você diz sim para o seu cônjuge, está dizendo sim que é eterno para muitas coisas que você nem sabe quais são ainda. Nós temos que dizer um sim eterno para Deus aqui hoje. Sim, Senhor, para sempre. Eu confio em Ti com minha vida. O que quiser fazer comigo, quero que faça. Seu plano pode não ser o meu, mas eu digo sim. Aqui hoje eu estou dizendo sim. Sabe o que acontece? Realmente, quando somos sinceros e dizemos esse eterno sim para Deus e entramos num relacionamento sério com Deus, e há uma diferença em ir à igreja e ter um comprometimento dedicado e sério e comprometido com Deus. Há uma diferença. Em fevereiro de 1976, me tornei uma cristã séria e comprometida. Eu era cristã antes disso e creio que teria ido para o céu e entendi a mensagem da graça. Eu amava a Deus, mas posso te dizer agora que eu não tinha nenhuma vitória na minha vida e não estava afetando a vida de ninguém de forma positiva. Eu não tinha dito esse eterno sim. Eu tinha meus planos, eu queria que Deus abençoasse. Amém? Mas posso te dizer, quando eu me casei com o Dave, o que ele tinha se tornou meu e o que eu tinha se tornou dele? Bem, eu tive a melhor parte do negócio, pois ele tinha algumas coisas, eu não tinha nada. De repente eu tinha móveis, uma casa nova, um carro. Aleluia! Ótimo negócio! Olha, quando você entra num relacionamento com Deus, há uma troca divina. Ele pega a sua bagunça e te dá a sua justiça. Você dá suas cinzas e Ele te dá sua beleza. Ele conforta os que choram. Ele dá vestes de louvor por espírito angustiado. É maravilhoso. Uma troca divina. Esperança em troca de desespero. Abundância por pobreza. Mas temos que fazer um investimento. Entregar nossas cinzas. Gente, eu me sentia tão ruim comigo mesma. Tinha que ter minha festa de autopiedade várias vezes na semana, o Dave sempre tentando me convencer que ele me amava, então eu sentava e me sentia mal por mim mesma, eu era insegura demais. Gastei o dia todo cozinhando aquele almoço. Ele nem sequer falou que estava bom. Tudo bem, vá pra sala, assista outro jogo de beisebol. Brinque com as crianças enquanto eu fico aqui tentando limpar essa bagunça, pensando como vamos pagar as contas. Ninguém me ama mesmo. Minha vida não serve pra nada mesmo se ao menos não tivesse sido abusada. Eu te falo. Eu pegava as minhas cinzas e as abria, olhava pra elas por um pouco de tempo e chorava. Eu tinha minha festa de autopiedade. E no outro dia eu estava cansada. Com dor de cabeça, no pescoço e nas costas. Ai, eu tenho que ir ao médico, não sei o que está errado comigo, sabe? Tem algo errado comigo, deve ser meus hormônios, eu não sei o que é, apenas... Não tenho mais energia, eu não sei o que está errado comigo. Vamos lá, gente. Os médicos dizem, não sei qual a porcentagem, mas uma boa porcentagem de todas as doenças, os sintomas são reais, mas estão ligados a alguma coisa emocional? Você não pode ficar chateado o tempo todo, isso não afetar você fisicamente. Amém? Saia dessa sua cadeira de pedra! Abre em João 11. Aleluia! João 11, 22. Marta disse a Jesus: Mestre, se tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Sabe o que Jesus disse? Ele não disse: querida, eu queria estar aqui. Ele disse: o seu irmão há de viver novamente. Há uma ressurreição chegando. Eu tenho uma mensagem para você. Você pode passar pela sexta-feira. O domingo se aproxima. Amém? Quantos sabem o que eu quero dizer com você pode passar pela sexta-feira? Você pode passar pelo que for difícil, você tem um testemunho, você está aqui? Amém? Esse é o meu testemunho, eu não parei de existir, ainda estou aqui. E o domingo se aproxima, eu não tenho mais que dizer bem se eu não tivesse sido abusada. Se eu tivesse terminado a faculdade. Se tivesse nascido naquele lado da cidade. Se tivesse tido mais vantagens e melhores amigos. Jesus disse que nada disso importa. Você pode se levantar novamente. Pode se levantar das suas cinzas. Você pode vencer a derrota e suas falhas também. Mas você tem que entregar o seu lixo. Este fim de semana vamos falar a você sobre entregar. Você tem que entregar sua raiva, tem que entregar o seu medo. Você tem que aprender a fazer alguma coisa enquanto você está sacudindo. Se Deus te falou para fazer, então você tem que fazer, mesmo que tenha um certo medo. Tem que entregar a sua ira, tem que parar de ficar com raiva das pessoas. Parar de se amargurar, parar de se ressentir, parar de falar sobre tudo que aconteceu no passado. É um novo dia. Amém?